A sua rádio onde você estiver. De volta ao fronte em 104.5 e transamericafons.com.br. Vamos até meio-dia aqui nas ondas da sua rádio. Lembrando aí que você pode interagir conosco através de diversos canais. Estamos no Facebook Transamérica Foz, é a nossa fanpage. Também no Twitter, arroba Transamérica Foz. E no WhatsApp 45882828. É o nosso contato. Mandando aqui um abraço para Thaís Bernardi, também para o Fábio André, para o Teco, que está aí na nossa sintonia. Um abraço para vocês aí, um excelente sábado. E ó, vocês pais que estão aqui na nossa sintonia, também aí um feliz Dia dos Pais para todos vocês aqui nas manhãs da Transamérica Foz. É hora de bater aquele papo. É hora de entrevista aqui no Fronte. Hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio neste sábado a Fernanda Fedrigo, ela que está coordenando o centro de capacitação que foi montado ali no Sind Hotéis, através aí de uma parceria também com a Uniamérica. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da Rádio Transamérica. Satisfação recebê-la aqui, ainda mais para falar de coisa boa, né? De capacitação, iniciativas positivas aqui para o Destino Iguaçu. Inclusive, quando o centro foi inaugurado, né, nós fizemos questão aqui de chamar o Carlos Silva, presidente do Sind Hotéis, para contar essa novidade para a população, porque era uma obra, a princípio, visionária, né, um investimento grande, uma estrutura grande, e que, felizmente, com o esforço aí de várias pessoas, conseguiu se tornar realidade. E agora, além da obra em si, do prédio em si, também todas as atividades de cursos, capacitação, estão sendo empreendidas ali já no local? Sim, já começou. Em julho nós iniciamos o primeiro curso, que é o Cozinhas do Mundo, e segue a todo vapor o centro, com outras atividades também de qualificação profissional. E são atividades voltadas para profissionais que atuam nesta área e também para pessoas que não estão na área e procuram capacitação. Como é que funciona? Qual é o público que está direcionado a tudo isso? O foco principal, né, o nosso primeiro cliente, são os associados do sindicato, então todos os profissionais que atuam hoje no setor de turismo e que buscam uma qualificação. Mas também está aberto para estudantes da área de turismo, de hotelaria, do setor de serviços, e para pessoas que buscam uma melhor qualificação ou um melhor posicionamento no mercado de trabalho. Então, quem também está procurando emprego e quer se qualificar, o centro oferece uma série de qualificações e eles podem nos procurar qualquer momento que os cursos estiverem abertos. Não tem um pré-requisito para participar. E a Uniamérica é uma parceira aí de primeira hora, né, na gestão deste centro de capacitação. E há uma parceria também com uma instituição bastante renomada no mundo, uma instituição internacional? Sim, então como é que funciona hoje o centro, né? Eu uso essa metáfora. O sindicato tem o hardware, né? Criou um espaço fantástico, e a Uniamérica é o software que opera esse espaço, além de outras entidades que são parceiras na área de educação. Mas para começar a parceria, a gente quis trazer alguma coisa de peso, de nome, que é a Le Cordon Bleu, que é essa escola de gastronomia francesa, uma das mais antigas e mais reconhecidas do mundo, para que a gente possa trazer algo de qualidade para oferecer para o mercado. E é realmente um produto aí de muita qualidade, até porque estamos vendo a passagem de chefes internacionais aqui por Foz do Iguaçu, né? Focando especificamente nessa área de gastronomia, que é uma das carências aí identificadas, né? Uma das prioridades justamente nessa área de capacitação. Por exemplo, já começou com um curso com um chefe vindo do Peru, agora uma outra atividade também. Como é que vocês estão trabalhando até essa escolha dos chefes, essa definição aí de quais cozinhas estarão em foco ali no local? Na parceria com a Le Cordon Bleu, até por sugestão deles, nós iniciamos com o curso Cozinhas do Mundo. Então, nesse curso, os alunos vão ter a oportunidade de fazer uma viagem aí através da culinária, iniciando pela cozinha peruana. Então, a Le Cordon Bleu escolhe, define o chefe que tenha maior afinidade com essa cozinha. Então, nós recebemos no mês passado o chefe Fernando, que passou 18 receitas da cozinha peruana. Agora nós estamos com o chefe suíço, com o Jean-Marc, para falar sobre a cozinha francesa. Na próxima, é a cozinha italiana, nós vamos receber uma chefe, a Giovanna, a primeira mulher que vem, para a cozinha italiana. Depois vem cozinha mediterrânea e cozinha asiática. Então a Le Cordon Bleu define quais são os chefes que têm especialidade na cozinha que o curso está oferecendo, e eles vêm para cá. Agora, falar de comida numa hora como essa, perto do almoço, é complicado, mas eu imagino que sua situação esteja ainda mais difícil, porque você me mostrava aqui que está recebendo, inclusive no WhatsApp aí, imagens de alguns dos pratos que o pessoal está preparando lá. Resumindo, coisa boa, né? coisas maravilhosas. Então, como funciona a dinâmica do curso? Na parte da manhã, o chefe ele prepara 6 receitas. Então, essas receitas ele explica detalhadamente como se faz, por que é feito nesse formato. E até aí, por 11h30, meio-dia, todos os primeiros 6 pratos saem. Depois é a vez dos alunos colocarem a mão na massa. Então, conforme o chefe vai produzindo os pratos, eles vão mandando para o grupo que nós criamos aqui no WhatsApp. E tem as principais receitas da cozinha francesa. Então, imagina que delícia. Depois a gente degusta, experimenta. E no final do dia, os alunos fazem a produção desses pratos e o chefe vai dar um feedback. Então, ele vai lá, ele vai provar cada um dos pratos e vai passar para os alunos como é que está, o que precisa melhorar. Está muito interessante o curso. Eu imagino mesmo, ainda mais porque agora aqui no Brasil nós estamos vivendo um momento de valorização da gastronomia, né? Durante muito tempo não se teve tanto foco nessa questão, e hoje a gente vê que até mesmo em programas de televisão, né? Os reality shows aí de gastronomia estão fazendo cada vez mais sucesso, os chefes estão ganhando destaque também como personalidades, assim como já acontece em outros países. E aqui no Destino Iguaçu sempre se falou também dessa questão aí de necessidade de ampliar a qualidade, né? As ofertas, as disponibilidades, né, de ofertas aqui da nossa gastronomia. É o momento justamente de investir nessa área como um atrativo a mais do nosso destino? Sem dúvida. Até comentava com você que uma das lembranças que a gente traz de viagem é o que a gente come. Então, Foz tem grande potencial nessa área gastronômica, inclusive pelo contexto de fronteira. Então, nós temos uma riqueza cultural aqui, ainda pouco explorada. Eu acho que a Argentina faz muito bem isso, trabalha com os produtos locais, com os produtos regionais, e nós podemos aqui em Foz também melhorar. Então, trazer os produtos locais consumidos, identificar os pratos das várias colônias que a gente tem aqui e passar a oferecer uma cozinha de uma qualidade maior, melhor, com mais diversidade. Mas, para isso, a gente precisa se qualificar. Então, hoje a gente tem, fazendo curso, metade dos alunos são chefes daqui, são pessoas de Foz, e a outra metade estão vindo do Brasil todo. Então, conversando com esses chefes que estão fazendo o curso, eles já estão assim, com várias ideias de como melhorar dentro dos seus empreendimentos a qualidade da gastronomia que é oferecida hoje. E essa é a proposta. A gente quer que, ao final do curso, saiam novos pratos, novas ideias, para que a gente aumente aí o nível da gastronomia da nossa cidade, da nossa região. E detalhe que em momento algum a gente quer insinuar que a gastronomia daqui de Foz seja ruim, como até alguns guias, né, alguns anos atrás, esses guias de turismo nacionais já chegaram a insinuar, né, que a gastronomia de Foz era insípida e que bom mesmo era comer em Puerto Iguaçu. Eu não compartilho dessa opinião, eu acredito que nós temos um nível bom de gastronomia, mas é aquilo, o que puder ser agregado, né, o que puder ser adicionado, criado até de diferencial, isso certamente auxiliará na questão de permanência do turista aqui, boas lembranças, boas recomendações e, claro, dinheiro na nossa economia também, né? Claro, hoje eu acho que Foz melhorou muito, né? Muitos restaurantes novos abriram, os hotéis também estão trazendo chefes, estão investindo na gastronomia e a gente tem muito a ganhar com isso. Agora, o que a gente precisa é trabalhar mais a identidade da nossa gastronomia. Então, é isso que a gente quer propor com o centro de capacitação, é que a nossa comida tenha identidade, que a gente valorize os produtores locais e possa cada vez mais manter o turista aqui, comendo bem, levando essa lembrança de Foz, não só com a beleza das cataratas, mas também os ótimos pratos que eles experimentaram aqui. Falando também de ações de capacitação ali no centro do Cindy Hotéis, você mencionava também que, além dessa questão gastronômica, estão previstas outras atividades em outras áreas relacionadas a turismo e hotelaria. Já há previsão de cursos, inclusive, nessas áreas? Sim, na semana passada nós encerramos um curso com a Gabriela Otto, que é uma referência no Brasil em Revenue Management, que é aquela inteligência por trás do setor de reservas. Foi sensacional o curso, nós tivemos mais de 15 hotéis de Foz participando, inclusive da Argentina também, o pessoal tem participado das capacitações, foi super positivo, agradeço aí todos os parceiros que levaram seus colaboradores para essa capacitação. A próxima capacitação prevista é para o setor de governança. Nós estamos trazendo a Maria José, que é a presidente da Associação Brasileira das Governantas, e a proposta desse curso é a gente poder qualificar também esse setor que é fundamental na hotelaria. Quando a gente olha para a questão financeira, para os custos, né, dessa área, então esse curso vai ser completo, ele começa agora no final do mês, com a Maria José, vão ser 24 horas de curso com ela. Nós já estamos com vários inscritos, as inscrições ainda estão abertas, convido a todos a entrar no nosso site e a participar, mas esse de governança inicia agora no final do mês e nós estamos também com classes de inglês, com cursos de inglês em aberto, iniciando um de degustação de vinhos também e muito mais que vem por aí, né? No nosso site tem todas as informações dos cursos que estão em aberto. Já vamos falar aqui o site, aproveitando a deixa, né, para quem está nos ouvindo conectado aí na internet, seja no celular, em frente a um computador, um tablet. Qual que é o endereço que a pessoa pode acessar para ter informações sobre essas ações? É capacitaçãocindiotéisfoz.com.br. E também tem o Facebook. No Facebook a gente vai atualizando todos os cursos que estão novos, que estão saindo do forno aí no centro. Mais uma semana a gente já vai lançar a nova relação de cursos que vão estar disponíveis no centro. Então vamos repetir aqui, é capacitação... sindiotéisfoz.com.br. Isso tudo junto, capacitação sindiotéisfoz.com.br. Exato. Esse é o endereço, então, para ter essa informação. Agora, a gente sempre fala com relação a cursos que existe todo um valor financeiro, inclusive, envolvido. Já há um entendimento entre empresários, entre trabalhadores, da questão de que colocar dinheiro num curso não é um gasto, mas um investimento na carreira e na empresa? Ah, sim, Guilherme. Nós estamos super felizes com os resultados do centro até o momento. Eu brinco que a gente está em soft open ainda, né? Mas todos os cursos que nós estamos abrindo estão tendo uma boa aceitação do mercado. Por exemplo, os cursos da Le Cordon Bleu, eles têm um custo alto, né? A certificação, trazer os chefes para cá... Mas não... é um curso também com um reconhecimento todo especial, né? Não, o profissional que tiver uma certificação da Le Cordon Bleu, ele tem portas abertas no mercado de trabalho, o hotel que investir nesse tipo de capacitação vai sentir a diferença. Então, por exemplo, esse curso da Le Cordon Bleu, que tem um custo alto... Nós fechamos a turma rapidamente, estamos com mais de 10 alunos na lista de espera, já para o próximo curso, aguardando o próximo curso. Então, a gente tem visto uma boa aceitação dos empresários. Muitas empresas estão fazendo, elas pagam uma parte, o colaborador paga outra parte. Nós procuramos facilitar as formas de pagamento também, flexibilizar. Todos os associados do sindicato têm desconto para também estimular e valorizar quem é associado ao sindicato. Então, assim, claro, ainda tem muito para crescer. Eu acho que os empresários ainda, né, podem melhorar essa sua participação e essa sua visão, mas já mudou muito. E também é muito importante a gente receber esses donos de hotel, os gerentes, para as qualificações. Isso é muito importante também. A gente quer trazer cursos focados em liderança, porque o foco principal do centro é a gente trabalhar a meia gerência. Né, eu acho que nós já temos grandes parceiros que fazem um bom trabalho com a base, como a Provopar, como o Senac, e a gente quer focar mais na meia gerência para formar multiplicadores. Então, essas pessoas, por exemplo, o curso de governança é focado nas governantas, supervisora de andar ou naquela camareira que já está ali em ascensão. Então, a gente ajuda essa meia gerência a crescer. E o hotel vai sentir a diferença quando esse profissional estiver ali qualificado, vai melhorar, os custos vão diminuir, a forma de relacionamento com a equipe. Então, é um ganha-ganha, né? Trabalhar com qualificação, investir em qualificação é um ganha-ganha, não tenho dúvida nenhuma disso. Sempre lembrando também que, às vezes, a gente acha, né, que chegou num determinado nível ali, não, eu já sei tudo, já estou por dentro do assunto e tudo mais, e, enfim, sempre existe espaço para crescer e aprender, né? Eu falo que conhecimento não ocupa espaço. E o mercado, não só de turismo, mas é muito dinâmico. Então, o que está acontecendo hoje, a gente vê no setor de serviços um crescimento enorme da economia colaborativa, é Uber, é Airbnb. Então, tudo isso interfere na dinâmica da atividade turística. Então, o empresário, ele precisa estar antenado, ele precisa estar atualizado do que está acontecendo no mundo, porque está impactando rapidamente aqui na economia. Então, essa atualização é muito importante também, que o dono, que o gerente participe para poder se atualizar. E bota importante nisso, porque a velocidade realmente está estonteante aí com relação a mudanças e as empresas e os profissionais precisam realmente acompanhar. Fernanda, muitas vezes que a gente conversou aqui nas ondas do rádio, né, em Foz do Iguaçu, falando sobre o Instituto Polo Iguaçu, você continua lá? Continuo no Polo, né? Estou agora me dividindo. dentro do Instituto e entre o Centro de Capacitação. Eu falo que a diretoria do Polo é muito parceira, muito ativa, então eu tenho mais tranquilidade também de poder me dividir nas duas áreas. O Licério, o Luizão, o Jaime foram super parceiros. Também não podia deixar esse apoio à Uniamérica e ao Rion quando eles me fizeram o convite para fazer a gestão de espaço. E eu entendo que é algo muito importante para a cidade. Então, que bom que eu consigo me dividir. Então, estou lá, gente, não saí do Polo, continuo no Polo. O Polo está lá, eu tenho uma equipe fantástica que me permite fazer outras coisas. O Polo já está muito redondinho. Esse ano a gente fez 20 anos de entidade. Eu estou há 10 anos no Polo. Então, já consegue ter uma organização que me permite sair e fazer outras coisas. E é sempre bom buscar novos desafios, né? E o Centro de Capacitação, sem dúvida, é um grande desafio, não só para mim, mas para toda a cidade, que precisa abraçar esse novo projeto. E a Fernanda não sabe ainda, vou contar aqui em primeira mão, daqui a pouquinho, daqui a uns 5 minutinhos, nós vamos ter aqui o quadro Curtida da Semana, que destaca algumas iniciativas aqui de Foz do Iguaçu, e a Curtida da Semana é justamente o Instituto Polo Iguaçu. Não foi combinado, tá? Isso foi definido Sério? Antes de que a gente marcasse aqui a entrevista. Fernanda Fedrigo, muito obrigado pela participação aqui na Transamérica e sucesso aí em todo esse trabalho de gestão ali no Centro de Capacitação. Guilherme, muito obrigado. Agradeço também ao Pegorar, ao Adélio pela oportunidade, pelo convite. E também gostaria de convidar aqui a cidade para conhecer esse espaço. Ontem foi muito agradável receber um feedback do chefe. Ele falou, olha, Fernanda, o espaço de vocês aqui não deixa a desejar em nada, nem a escola Le Cordon Bleu no Peru. Então, nós estamos muito felizes. Isso é da cidade. Parabenizo ao Carlos Silva e todos os presidentes e diretores do sindicato pela iniciativa. E eu, né, vou dar todo o meu amor de alma, de coração, me dedicar a esse novo projeto. E está aí o convite, Guilherme, vai lá, leva a sua equipe. A cidade toda está convidada para conhecer o espaço. Muito obrigada e parabéns aos pais aí. Amanhã é Dia dos Pais. E daqui a pouquinho nós vamos postar, né, disponibilizar essa entrevista na íntegra no site transamericafoz.com.br. Behind the eyes, there's no need to hide. Divertida da Semana. E a nossa curtida da semana aqui no Front Transamérica, destacando conteúdo relevante publicado nas redes sociais por moradores e entidades aqui de Foz do Iguaçu e região, navega novamente até a rede social Facebook para destacar justamente, né, a página desse instituto que já falamos aqui na nossa programação, Instituto Polo Iguaçu, Iguaçu com dois S. Na página é possível conferir algumas das atividades promovidas pelo Instituto, que trabalha pelo desenvolvimento do turismo na região fronteiriça e cunhou, inclusive, uma das palavras mais usadas atualmente no vocabulário local, que é o termo trinacional, que até então não era utilizado. Entre as iniciativas do Instituto Polo Iguaçu, destaque para o projeto Trilha Jovem, que promove a capacitação de jovens com idade entre 16 e 24 anos para que tenham acesso ao mercado de trabalho nas áreas de turismo, hotelaria e gastronomia. E reforçamos aqui o convite, né? Na semana que vem, na terça-feira à tarde, será promovido um café da tarde para explicar melhor sobre o projeto e também obter o apoio do meio empresarial. O link para curtir a fanpage do Instituto Polo Iguaçu está sendo postado agora nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. E vamos agora a um rapidíssimo intervalo no Front Transamérica. Na volta tem música, tem o Sidney Busanello falando de esportes, tem também o temível 7-1 da semana. Já pensou se o Brasil consegue aos trancos e barrancos chegar ali na final do futebol masculino nas Olimpíadas e dar de cara com a Alemanha? Credo e cruz, hein? Bate na madeira! 7-1 na semana, que são 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cidadão brasileiro. Um breve intervalo e já voltamos. Programa Front até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.